Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, maravilha, estamos chegando, o Mundo Sertanejo está no ar a partir de agora. Muita música no seu rádio, muito astral, muita alegria. Quem vai cantar bonito abrindo este programa? Eles, Zezé de Camargo e Luciano, Sonho de Amor. Muito bem, vamos em frente, porque atrás vem muita gente. Meu amigo Sidney Jardim, locutor da rádio Santa Fé, no Paraná. Um abraço aí a vocês, viu? Aí de Santa Fé, no Paraná. Santa Fé é o nome da cidade, né? No Paraná. O meu amigo Sidney Jardim é locutor. Ele não me disse lá no Face o nome da rádio, mas com certeza é uma parceira e exibe o nosso programa. Muito obrigado, viu, Sidney Jardim, locutor aí de Santa Fé, no Paraná. Os amigos da Rádio Tropicaliente FM em Basílio, Bahia, programa sucesso todos os dias às 6 horas da manhã. Muito obrigado, viu, a todos vocês da equipe da Rádio Tropicaliente FM em Basílio, Estadão da Bahia. Minha querida Graziela Rocha, a Vânia Rocha, todos nossos amigos aí de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, um beijo pra vocês, tá bom? A Ivanete Ramos, em Vanderlei, Bahia, a sua filha também. Meu amigo Adriano Vieira, em Timóteo, Minas Gerais, um abraço, Adriano Vieira, os amigos amigos aí de Timóteo, Minas Gerais, muito obrigado, viu? O Lucas Calim, de Vargem Grande, do Rio Pardo, Minas Gerais, muito obrigado, viu, Lucas, interagindo comigo lá no Facebook, é Lucas Calil, um abraço, muito obrigado a todos vocês de Vargem Grande, do Rio Pardo, Nusa Pardinho, todos vocês, muito obrigado. Meu amigo Rubens Gomes, de Encruzilhada, Bahia, também, exibindo o nosso programa, muito obrigado aí, Rubens Gomes, a Silvana Castro, em Juara, Mato Grosso, um beijo para você, ouvinte da Difusora, um abraço aos Zé Cordeiro, o Zé Canhoto, a Vanessa, a todos vocês, muito obrigado, viu? A todos da equipe da Rádio Difusora aí de Juara, no Estadão do Mato Grosso. Meu amigo Dailton Nascimento, diretor da Rádio Supernova Atividade de Santa Rita de Cássia, Bahia. Ô Dailton Nascimento, um abraço, viu? Muito obrigado pela parceria de vocês aí da Rádio Supernova Atividade em Santa Rita de Cássia, Estadão da Bahia. O meu amigo Denis Santiago, aí de Presidente Médici, no Maranhão. Um abraço, viu, Denis Santiago. Ele disse que ele e a família dele, ninguém perde o programa. Muito obrigado, viu, Denis. Denis aí de Presidente Médici, no Estadão do Maranhão. Minha querida Tainá Deodoro, sempre interagindo comigo no Facebook, de Santa Rita do Itueto, Minas Gerais. Tainá Deodoro, um beijo pra você. Muito obrigado, viu. Minha querida Ana Paula Silva, de Santa Luzia do Paraná, Estadão do Maranhão. A Janine Gomes também, dessa linda cidade. Um abraço a todos vocês, tá bom? Quem canta bonito, Fernando Sorocaba, Livre. Vamos girar, girar, até o dia clarear. A vida é muito curta, não vou parar. Aumente o som da caminhonete, põe no doce sem ter dó, toca um Tião Carreiro, um Chitãozinho, Chororó. Sou metade santo, outra metade malandragem, estiloso na fazenda e selvagem na cidade. Esse é meu jeito e ninguém consegue me mudar. Acordo em um canto e vou dormir em outro lugar. Livre é o meu jeito de ser. Nasci, fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito. Não quero entender. Livre é o meu jeito de amar. Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem. Quem te faz sonhar? Vamos girar, girar. Abra as asas pra voar, não existem limites. Vem se entregar, eu acelero na balada. E no meu rancho encontro a paz, não perco tempo pra dormir. Eu quero é mais, desligo o celular e ouço a voz do coração. Eu quero ouvir mais sim e menos não. Esse é meu jeito e ninguém consegue me mudar. Acordo em um canto e vou dormir em outro lugar. Livre é o meu jeito de ser. Nasci, fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito. Não quero entender. Livre é o meu jeito de amar. Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem. Quem te faz sonhar? E aí, tá pronta pra isso? Não existem limites. Desse jeito meio louco, imperfeito. Não quero entender. Livre é o meu jeito de amar. Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem. Quem te faz sonhar? Livre é o meu jeito de ser. Eu nasci, fui criado desse jeito meio louco, imperfeito. Livre é o meu jeito de amar. Essa é sua liberdade, seu segredo mais selvagem. Quem te faz sonhar? Muito bem, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Um abraço, muito obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência. Mundo Sertanejo está no ar. E eu fico muito feliz porque nós estamos sempre juntos e misturados. Minha querida Yane Fernandes, em Itaipé, Minas Gerais. Meu amigo Thiago Solano, também, em Pinheiral,

Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Simone Maciel, Itaperoá, na Paraíba. Valdirene Pereira, em Serra Azul, São Paulo. Meu amigo Márcio Machado, Mário Machado. Camila Oliveira, todos da equipe da Rádio Local FM, em Lavras do Sul, exibindo Mundo Sertanejo. Quem canta bonito agora, Ricardo e o Ronael. Deixa rolar. Chegou a hora de desabafar. Tem um desejo que me prende a você. Eu busco aqui ou em qualquer lugar algum motivo que me leva a você. Cansei, chegou a hora de me abrir. Não sei se devo prosseguir e me decidir. Escuta o meu coração dizer que por ti está chorando, tá louco implorando, chamando por você. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Com vocês, Pedro, Paulo e Matheus. Aô, Humberto, tem que deixar rolar, não é, Matheus? É isso aí, Pedro Paulo. Chegou a hora de desabafar. E um desejo que me prende a você. Eu busco aqui ou em qualquer lugar algum motivo que me leva a você. Cansei, chegou a hora de me abrir. Não sei se devo prosseguir e me decidir. Escuta o meu coração dizer que por ti está chorando, tá louco implorando, chamando por você. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Vamos lá, Ricardo Rolael, com vocês agora, hein? Vamos segurar tudo aqui? Segura sim! Agora é tarde. Agora é tarde. Agora é tarde. Chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde. Não fala nada, apenas deixa rolar. Pedro, Paulo e Matheus. Ricardo e Ronael. Muito bem, muito bem. Vamos em frente, minha querida Ana Célia, em Ipirá, na Bahia. Obrigado pelo carinho, tá bom? Meu amigo Reinaldo Rodrigues, o caboclinho apaixonado do rádio Piraju, São Paulo. Um abraço, viu, Reinaldo Rodrigues, todos da equipe. Um beijo para todos vocês ouvintes. Maria Silva, na cidade de Vitorino, no Paraná. Muito obrigado. A Rose Herrera, em Guajará Mirim, Rondônia, também ouvindo o nosso programa. Meu amigo Elton Garcia, Ribeirão Preto, São Paulo. Um abraço, muito obrigado a todos vocês. Gabriel Gava canta Fiorino. De Land Rover é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. De Land Rover é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. Arrocha, arrocha. De Land Rover é fácil, eu quero ver agora de Fiorino. Simbora! Motor 1.6, bebendo igual um pagodinho. Peguei da firme, os donos nem sabem que eu tô curtindo. Corneta tá torando grave, empurrando tudo. Fluide balanceada, as meninas chegando junto. Quer dançar? Vem pra cá, vem, vem, vem quebrar tudo. Que Gabriel Gava tá chegando junto. Quer dançar? Vem pra cá, vem, vem, vem quebrar tudo. Que Gabriel Gava tá chegando junto. Se a coisa fica quente, meu amor, colchonete. Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece que lá no fundo tem, tem uma colchonete. De Land Rover é fácil, é mole,

que eu vou. Vou nessa, vou nessa, vou nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou. Tô nessa, tô nessa, tô nessa. Se o DJ é de bom, me chama que eu vou. Tô nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou. Tô nessa. Tô nessa. Muito bem, um beijo pra minha querida Poli Monteiro de Jiparaná, Rondônia, um beijo pra você, viu? Poli Monteiro sempre interagindo comigo no Facebook, um abraço, muito obrigado pelo carinho, meu amigo Adilson, a todos vocês aí de Jiparaná, cidade maravilhosa de Rondônia, vamos fazer show brevemente aí, tá bom? Vamos ainda pra Vilhena, Rondônia, Bruna Roldão, que ouve o nosso programa, todos vocês. Minha querida Priscila Silva, em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, os amigos da Rádio Satélite FM, em Piranhas, Estadão de Goiás, ô Sirlene, um beijo pra você, pra sua tia Irani, ô Miriam Silva, um beijo, tá bom, querida? A Emanuele, a todos vocês, ouvintes da Satélite FM, todos da equipe, nosso amigo Ronaldo, J. Oliveira, o Nelson Nunes, todos da equipe da Satélite FM, aí em Piranhas, Estadão de Goiás. Meu amigo Ronaldo Nascimento, da Rádio Fera Mix FM, programa todos os dias às 16 horas, aí em Feira de Santana, Estadão da Bahia. Muito obrigado pela parceria de vocês. Meu amigo J. Neves, canta O Avião. Matar.